Eu sou um pregador do reino do faraó. Vamos aí, molecada. A golpista quer esconder os segredos que ninguém pode saber. Um grupo seleto de pessoas está no poder. E se seus planos ninguém pode deter? Enganada, achando que a sua vida é privilegiada, enquanto se iludem com estrelas fabricadas, não percebem que logo não valeu nada. Mundial é iminente, o mundo inteiro está doente. Enquanto a massa pensa e está contente, age com fantoches para esta gente. Ilumina-te, ilumina-te, só o conhecimento salvará. Ilumina-te, ilumina-te,